localizador, com 884. Com 884, complete LS, chame torre 118, decimal 6. Correção, 118.95. 895. Boa noite, com 884, estabilizado, LS. 884, informe visual com campo, vento 180 com 17 nós. Formário visual, 1884. Visual, pistão no 0 com 884. 884, cheque trem livre pouso 180, 17 nós, pista molhada. Trem baixado, checado com 884. Como é que estão as condições aí na final? Chove forte, chove muito? Zero chuva. Ok. A camada, uma camadinha baixa aí até o externo, é isso? Isso, até a 1800. 1800 da visual já. Ok, sim. Salvador, boa noite, gol na 776, reporta Delta. Boa noite, gol 776, chega da Mari, desça para o nível 060. Ok, Mari, descendo 0076. Boa noite, 884, no solo ao 07, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita liberando 219, 884. Turbulência leve a moderada, né? Curtíssima. Leve a moderada, ok, ciente. Informação para o Webjet e o Gol, a aeronave da Gol que acaba de pousar informou turbulência leve a moderada na final da pista. 1190. Quest 6787. 776 da Gol Ciente. Ô, Paulo, você escuta, boa noite, com 824 de Brotas. 84, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar, 884. Webjet 6728, desça para 2000 pés, ajustão 020, reporte localizador. 2020, por favor. Ingresso no pátio, 1884. Autorizado, ingresso à esquerda, portão 9. Esquerda, portão 09, 1884. Gol 1776, desça para 3000 pés, ajuste 1020. Ok, com 1020 para 3000 pés, gol 1776. Delta 317. Ação Delta. O 3137, ponto cópia. Autorizado, Galeão 360 via Apesudo 10, decola da 190, curva à direita, saída da El Leda e depois voa posição bridge. Aciona o código 5547, controle frequência 208. Desceu 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador, visão 0. Afirmativo, descendo 2000 pés, com 1020, encontrar localizador 1-0, gol no 776. Complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. Completa, decimal 94. Boa noite. Salvador, boa noite. Web 7728, está 3.5 milímetros de terra. Web 728. Continua aproximação para 1-0, informe visual com campo, vento 180 com 1-8 nós, variando até 23, e chove leve sobre o campo. Viu? Cliente, web 672, reporta visual. Tem livre pouso 1-0, vento 170 com 16 nós. Livre pouso, WebJet 6728. Tá chovendo muito aí na final? Não, negativo, aqui tá pouco. Tem uma chuvinha leve isso? É, muito leve, 26 da direita. aéreo sobre o campo? Bom, agora acho que não. Olhando aqui da torre, pelo menos no setor de aproximação aqui na cabeceira 10, não. Mas a pista está molhada ainda. Tá bom, obrigado. Salvador, boa noite, Gol no 776. Prossiga, no 776, número 2, continua aproximação, informe visual com campo, tráfego que o precede, está aqui a 30 segundos de cruzar a cabeceira 10, vento 170 graus com 7 nós, o teto estimado 1210, ok? Entre 1000 e 1200. Ok, 776, está passando agora o Índia Serra, Gol no 776, obrigado. A pista ainda permanece molhada, porém, sobre o campo, não chove mais. Ok, gente, obrigado. Se está ali em estacionamento, chama para o táxi. Gerou 6728, solo 21, chame solo 219. 219, reportar o colega aí, 500 pés pra baixo, turbulência leve moderada. Ok, gente, obrigado, hein? Quero 776, livre pouso, 180 com 17 nós. Ok, gente, graças, mesmo. Alfonso 17. Foram 776, solo 23, se libera a direita, solo 219. Direita 219, agora 776. Fala Salvador, boa noite, Gol no 779. 776. 776, livrou, táxi via Alfa, chamei o Juliette. Antes da Juliette, Gol no 779. Alfa antes da Juliette mesmo. Né, 722. Pela 728, autorizado, esquerda, portão 4. Portão 4, né, 728. Rota chama ground. Confirmo. Sata Air Açores, chama ground. Queria pedir autorização para colocar a aeronave da posição 343 para a posição 11-41. Tá ok, está autorizado o reboque na minha escuta. Ok, obrigado. Qual é o indicativo da aeronave chamada? O Sata. Sata, ok. Vou na 776 antes da Juliette. Autorizado esquerda, portão 3. Portão 3, 776. A pistão no 7. Se parecer, voo direto, vai ser curva esquerda na saída Momo e depois direto, ok? Tô bem, Vitor. Ok, pode estar que saia decolar da Delta, à sua esquerda, da interseção à sua esquerda, com curva esquerda após na saída da mão. Mas atente para o pushback da aeronave da Airbus aí atrás, ele não vai acionar, vai fazer só reboque de aeronave, ok? Taxi com cautela até a próxima interseção, chama a torre 18, decimal 95 para decolagem, o Mike Agolito. Voo no 9, 4, 0. Delta 1, está autorizado, chama o táxi. Para o posto de encarceramento, senhor, está na posição número 1. Estimativo, na 1, autorizado, chame táxi. Passa o táxi, senhor, nosso contato. Sou 3662, desce até 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador, pistão no 0. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Bridge, a Pesuru no meio e Belo Horizonte. Decola do 1-0, curva à direita, saída da Euleda, depois boa posição Bridge. Aciona 5570, controle frequência 120 decimal 8. Autorizado o nível 360 para Guarulhos. Brinde, preso Lula 6, bravo até o Zulu, Belo Horizonte. E 1-0 de decolagem, curva direita na saída da Euleda. 5570 transponder. 120 decimal 8, controle 1885. Afirmativo, saída da Euleda e de Leda, vou posição Bridge, ok? Chão para acionar. Afirmativo, da Euleda Bridge, chão para acionamento, posição aqui a 9. Boa noite, Papa Romeu, Mike Echo Vitor, dado para espera da Delta. Mike Echo Vitor, autorizado a alinhar e decolar a partir da interseção Delta. Vento 190 graus, 182. Alinhar e decolar a partir da Delta, Mike Echo Vitor. De fora do solo, cruzando a cabeceira 28. Vai chamar, Echo Vitor. Azul 4070. Azul 4070, acione identificação, chegada a Mari, desce nível 050. Ok, na Mari, desce 050, 4070. Tiro 10, está autorizado, chame táxi. Para táxi. O SAT é o solo chamando.